Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 394, gravado em 9 de junho de 2025. Eu sou Guilherme Goulart e junto com Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes e aos internautas. Dessa vez acho que vai para o YouTube, né? Não vai dar pau no vídeo. Vai. Vamos torcer para que sim. Vai o quê? Vai pro YouTube ou vai dar pau? Vai pro YouTube, vai pro YouTube. Tá, então tá. Tivemos um pequeno detalhezinho técnico ali que não foi pro YouTube, mas no feed, o último episódio, né? Ficou no feed, mas não foi pro YouTube. O áudio tá lá, só não tem nosso vídeo. Então, esse é o nosso momento, vocês já sabem, de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Pega o seu café e vem conosco. Hoje eu tô com um chazinho, então pega o seu chá, sua bebida preferida e venha com a gente. E você já sabe, consegue nos contatar lá pelo podcast @segurançalegal ou também no Mastodon, Instagram, Blue Sky e YouTube, e também tem o nosso blog da Brown Pipe, você já conhece, consegue ficar atualizado, se inscrever no mailing sobre as notícias, algumas delas, inclusive uma delas que nós vamos tratar aqui hoje está lá no blog, né? E antes da gente começar, Vinícius, temos duas mensagens de ouvintes. Eu só gostaria de destacar aqui que eu tive a oportunidade de participar do primeiro congresso gaúcho de responsabilidade civil do IBERC e da Unicinos, foi feito lá na Unicinos pelo convite do meu querido amigo Cristiano Colombo, e parabenizar, né, o Cristiano e os outros organizadores lá do IBERC também. Foram 2 dias ali de muitas palestras. Eu falei lá sobre danos nos ambientes de IA, então pude compartilhar lá com o grupo, conversar com o grupo sobre algumas das coisas, algumas bem presentes, outras mais ou menos projetadas, assim, de possíveis danos que podem ocorrer nesse ambiente. Diga, Vinícius. Não, a gente não botou isso isso que eu vou fazer agora, a gente não botou na pauta, mas que danos, dá uns exemplos de danos aí de clientes de IA que tu comentou lá. Daqueles mais conhecidos, né, como os potenciais de discriminação, questões relacionadas com o uso de reconhecimento facial, mas questões menos faladas, assim, por exemplo, o pessoal do OASP lá tem um guia bem interessante sobre vulnerabilidades no ambiente de IA, e eu tirei de lá algumas possibilidades de data poisoning, por exemplo, né? Porque quando a gente fala de IA, eu tenho falado isso sempre que eu vou falar para audiências mais diferentes, nem sempre dá IA mesmo, que IA não é só ChatGPT, né? A gente tem lá no Hugging Face 1.700.000, sei lá, possíveis modelos. Cara, né, eu vou lá no Hugging Face, mas os modelos... Sei lá quanto tá agora. Logo a gente vai chegar em 2 milhões de modelos. 1.700.000 a última vez que eu vi, né? Então, você tem uma série de questões sobre treinamento desses modelos, sobre gestão de dados, sobre o uso de ferramentas de IA para prestação de contratos mesmos, né? Até conversava com o pessoal lá depois. Pô, imagina, alguém te contrata como advogado para dar um parecer, e dependendo, né, do advogado, do professor, pode cobrar tranquilamente centenas de milhares de reais para dar um parecer específico, né? Então, eu acho que a gente vai ter que começar a discutir também até que ponto obrigações que devem ser realizadas somente por aquele devedor, por aquela pessoa, né, específica, qual o grau de interferência ou de intensidade que a IA poderia ter, e aí os danos possíveis seriam danos no ambiente contratual, né? Ou seja, descumprimento contratual pelo próprio uso da IA, danos sobre você carregar certos dados que eventualmente não poderiam ser carregados nas IAs, e esses dados poderem ser utilizados para atividades de treinamento e eventualmente aparecerem danos de dados de clientes, dados pessoais, dados sensíveis e tal. Então foi mais ou menos nessa linha, assim, não estou lembrando de cabeça de todos aqui, ministro, mas foi mais ou menos nessa linha. Tu foi citando, eu fui lembrando de alguns exemplos, né? A gente teve aquele cara que foi... aconteceu no Brasil, ele estava num jogo de futebol e ele foi erroneamente reconhecido pela IA como sendo um criminoso, um foragido. Uhum. E aí ele saiu escoltado da polícia. Foi uma exposição, assim, gigante do cara, sabe? Eu não sei que fim levou esse caso. A gente teve aquele caso, em falar em prejuízo, não só para pessoa, né, física, uma pessoa jurídica também. Teve aquela companhia aérea que a gente comentou, inclusive, no podcast. Sim, eu falei lá. Que ela foi obrigada, né, a restituir lá uma passagem aérea, etc. Porque a IA disse, inventou uma situação de reembolso que não existia. E eles tentaram sair pra... Não, mas isso aí foi a IA que fez, não sei o que. Não, tu botou IA pra falar em teu nome. Tu vai atender a demanda agora do teu cliente. Uma outra coisa, devia sair também. Outra coisa, até eu conversei contigo naquela semana anterior, e esse é um dano, seria uma vulnerabilidade, mas o dano aqui se acontece com a exploração da vulnerabilidade, que é o dano de excessiva agência. Isso trazido pelo ASP. Dano de excessiva agência. Excessiva agência da IA. Porque o que que... Qual é a tendência? Essa é mais uma tendência, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, né? Que é, hoje, as ferramentas de IA, sobretudo os LLMs, eles são muito reativos, né? Tu pede pra ele fazer tal coisa, ele faz e deu, acabou. Com a popularização dos agentes e as possibilidades de agentes fazendo coisas pra você de forma autônoma, ou seja, qual é a diferença, né? É que o agente, ele tem uma autonomia pra atender ou pra atingir um determinado objetivo, um determinado propósito. Uhum. Então, um exemplo que eu gosto muito e assim... O Gemini já faz um pouco disso, mas ainda te pede autorização para fazer. Que ele acha... Tu pede para ele reorganizar tua agenda, ele faz lá uma reorganização, só que tu precisa dizer, ó, eu aceito que faça isso e tal. Eu usei bem pouco mas assinei para ver como é que funcionava lá e tal. Mas imagina um assistente pessoal que, de fato, organiza tua agenda, compra passagem para ti, manda e-mail. E isso é plenamente possível e tá numa fronteira, me parece, muito próxima, né? Então, as possibilidades de erros nessa circunstância de você dar a excessiva agência para IA, eu acho que vai trazer uma nova fronteira de danos para essa área. É, cara, assim, a gente, no que diz respeito ao usuário final, né, ainda se apanha muito para entregar um agente decente para o usuário final e fácil de usar. Uhum. Né? A OpenAI tem alguma coisa, inclusive tem aquelas tarefas agendadas. Se eu não estou enganado, no Gemini eles implementaram a mesma coisa. Tem também tarefas agendadas lá, para fazer tarefas repetitivas, né, com agendamento. Uhum. Mas ainda é um nível muito básico de agenciamento. E a gente viu o fiasco que foi aí a Apple tentando meter um Siri com GPT, etc., para também tornar o telefone um agente, praticamente, né? De tu simplesmente sair mandando que ele faça coisas, e a gente viu o que que deu, né? A coisa não deu muito certo. Vai dar, mas nesse momento não deu. Mas, ao mesmo tempo, o uso de agentes de IA no ambiente corporativo, ou seja, para desenvolver soluções que estão atendendo as pessoas, ou tratando uma... Isso já vem de bastante tempo. Já é realidade. E esse é a realidade já há alguns anos, né? Então, claro que tem uns chatbots muito mal feitos por aí, né? Uhum. Que irrita só de... Tu vê que o negócio... Eu acho que nem IA tem. Eu acho que alguém fez um looping pra te atender. Tu não consegue sair daquele looping. Mas tem coisas que funcionam muito bem. E você tem diversas ferramentas. Eu não tô fazendo propaganda de ferramenta aqui, tá, gente? Uhum. Mas só pra citar três que vocês podem dar uma procurada e entender, se alguém já não conhece. Quem já conhece, beleza. Quem não conhece, dá uma olhada para entender o tipo de coisa que eu tô falando. Que é o Flowwise, é uma dessas ferramentas. O Langflow, tá? E o N8N, tá? Essas, e tem outras, tem outras tantas, tá? Eu citei aqui três que eu lembro de cabeça. Essas ferramentas, elas permitem criar fluxos de automação envolvendo agentes de IA e integração com tudo que é tipo de serviço que tu imaginar. Uhum. Desde reagir, leitura de um e-mail. Tem aquele que tu usava um tempo atrás, Guilherme, para automação também. É o IFTTT, como é que é? É. Tá, o IF. Mas eles estão. É. If this, then that. É. If this, then that. Enfim. Eles já estão começando também a incluir a gente. Não, no FTT eu não tenho certeza, mas eu vi outro esses dias para atividades de marketing, que é justamente isso. Sim, ele monta campanhas para ti. Claro, e a grande sacada para essas coisas funcionarem é, primeiro, são as APIs desses grandes modelos. Uhum. Tá? OpenAI, Anthropic, Gemini, Grok, todos esses caras têm APIs para te consumir. Então, tu consegue acessar modelos extremamente potentes, sem ter que criar uma estrutura, né, uma infraestrutura tua de IA para atender, que tu não vai conseguir, não com um modelo desse tamanho, não com esses modelos desse tamanho. E a capacidade desses modelos, e isso é de uns meses para cá, que se tornou assim mais comum entre os diversos modelos, deles usarem ferramentas. Então, tu fica muito fácil tu integrar com outras coisas do teu ambiente. Então, tu pode, por exemplo, tá lá a IA. Tu quer que a IA seja capaz de consultar ou um banco de dados todo, ou uma tabela específica de um banco de dados, alguma coisa assim. Cara, se tu criar um programa em Python, em Go, seja no que for, em que tem parâmetros para ele fazer a busca, e aí tu faz uma pequena documentação, tá? É uma declaração, pode ser em Python também, uma pequena documentação dizendo, olha, esta função, tu chama ela passando esses parâmetros aqui, cada parâmetro tem esse tipo aqui, e ela serve para tal coisa. E tu escreve textualmente para que serve. Aí tu vai lá, quando tu faz as tuas consultas na IA, tu passa no contexto, junto no contexto com o teu prompt, etc., tu passa uma estrutura, tá? Que diz quais são as ferramentas disponíveis. Então, e tem um protocolo que a Anthropic lançou, que é o MCP, tá? Que é justamente para fazer essa integração entre modelos de IA e entre ferramentas e IAs, tá? Que meio que está se tornando o padrão de fato para fazer essas integrações. E o que acontece? Tu consegue plugar na IA, em vez de, tem uma busca da web lá que eles disponibilizam. Beleza, só que agora tu consegue plugar na IA a tua busca da IA, da tua busca na internet, tu consegue plugar na IA a tua busca por dados no teu banco de dados, na tua aplicação. E cara, isso explodiu o que dá pra fazer. Né? E a partir daí, a IA te dá, né, com os prompts, tu padroniza os resultados que ela te dá, e aí tu faz... tu põe a IA como parte do teu fluxo. Ela não faz tudo. Põe a IA como parte do teu fluxo. Cara, e isso, essas ferramentas que eu citei, elas já fazem isso há algum tempo. Até para tomadas de decisões que eventualmente poderiam ser mais complexas e tal, né? Quando ativar o cliente ou quando... Cara, cliente, a coisa, né, mais perceber básica... Perceber movimentos dos clientes ali para, né? Meu, a coisa mais básica que tu pode fazer... É, tu tem lá um N8N, por exemplo, tu pode plugar na tua conta do e-mail, do Gmail. E já tem lá um componentezinho direto pra ligar. Aí tu pode dizer, o gatilho é quando chega um e-mail. Uhum. Aí chega um e-mail e aí, cara, tu faz o processamento que tu quiser do negócio. Aí tu põe a IA, tu põe quantos prompts tu quiser, tu põe um fluxo mais complexo, menos complexo, etc. Se tu quiser criar um resumo dos teus e-mails do dia não lidos, não sei. Cara, é infindável o que tu pode fazer. Tu pode conectar que é uma coisa, isso em... Que é uma coisa que o Gemini eu acho que não faz, né? O Gemini poderia fazer isso, né? É, mas é tu... Um gestor de e-mail, né? O N8N, cara... O Flowwise é pago, ele é muito bom, mas ele é pago e não é muito barato. O N8N tu consegue usar free, tá? Inclusive, depois, se tu quiser, eu te dou acesso a uma instância que eu tenho aqui de teste. Claro, pra você dar uma olhada como é, que é bem legal, cara, é bem legal. Mas, enfim, tá? No final das contas, o que a gente tem é esse monte de possibilidades aí. Possibilidades, né? E a gente vai ver isso cada vez, assim, pra nós, usuários finais, digamos assim, vai ser cada vez mais fácil usar isso. Mas ainda não tá legal, ainda falta, ainda falta. É, imagina uma IA comprando passagem, tu diz assim, vou viajar semana que vem para dar uma palestra, não sei, em tal lugar. Ele já vai lá, ajusta toda a agenda, já envia e-mail para as pessoas, já compra passagem, já reserva hotel, já não sei o quê, Guilherme, já faz um Pix, sim, saca? Sim, mas tu imagina o seguinte, isso que é o mais interessante. Imagina o seguinte, olha, eu quero visitar tal lugar, eu quero mais ou menos em tal época, né? E eu quero que, mas eu não tenho assim... Eu não me decidi exatamente quando eu vou. Eu quero que tu fique monitorando e quando a melhor combinação de preços entre estadia, deslocamento, etc., se fizer disponível, eu quero que tu me chame e me apresente uma proposta de viagem. Uhum. Então, entende? Uma coisa bem legal, pro futuro, né? Tu poderia fazer. É legal, cara. É interessante. A gente vai ter isso. Mas é só questão de ferramenta, não é mais questão de se dá pra fazer. Alguém fazer. Aí a IAR te manda pra um lugar totalmente diferente, nada a ver. Sim, tu vai cego, né? Compra passagem, nem olha nada, só segue, vai no portão de embarque no dia tal, embarca, nem sabe pra onde tá indo. Bom, Deus me livre. Vinícius, temos duas mensagens de ouvintes aqui, acho que a gente pode ler elas, né? Uma é uma recomendação que o Carlos Barreto trouxe. Ele diz: olá, meu nome é Carlos, eu ouço seu programa há anos, bem lembro como cheguei a conhecer. E agora estava ouvindo um podcast novo chamado Kill Switch do iHeart Podcast? É iHeart, eu achei que fosse iHeart mesmo. iHeart. E achei que esse programa seria muito legal de vocês conhecerem, ainda mais esse primeiro episódio, que foi o que eu acabei de ouvir. Podcast, né? Você deu uma olhadinha ali, né, Vinícius? Eu não consegui. Cara, eu me inscrevi Eu já me inscrevi no Kill Switch. Eu achei os títulos dos episódios mais recentes deles bem interessantes. E eu não vou emitir opinião agora, tá, Carlos? Mas eu vou ouvir. Já tá no meu feed aqui. Eu vou me inscrever muito, nele muito também. Muito obrigado pela indicação. Assim, ó, só pra vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o... Ah, mas tem vários episódios já. Tem. Mas os mais episódios recentes são o seguinte, ó. Usar IA é pior do que dirigir um carro. Dirigir um carro, é. É. Se usar a IA, é pior do que dirigir um carro. Como é que a IA do Twitter ficou tão obcecada com o genocídio branco? Aquela história dos sul-africanos brancos, né, refugiados nos Estados Unidos. Pode a IA criar um crime verdadeiramente ético? True crime. A true crime. A gente deve estar falando de programa, talvez, né? É. E aí vai, cara. E assim, eu fiquei muito interessado no último. Tá? Eu fiquei interessado pelo título, entende? Eu quero ver o aspecto disso aí. Vamos se ouvir. Se usar IA é pior que dirigir um carro. Vamos ver. Obrigado, Carlos. Valeu, Carlos. Um abração, cara. E também o Michael Stray. E eu lembrava do nome do Michael Stray, a gente já conversou várias vezes, fui ver nos e-mails aqui que a gente recebe dos ouvintes, tem mensagem dele desde 2018, então obrigado por estar com a gente tanto tempo, Michael. O que que o Michael falou, eu vou ler aqui, Vinícius, aí depois você faz uma observação mais, né, mais abalizada aí. Quando falaram sobre, aí ele está se referindo ao 393, o episódio anterior que a gente falou sobre a questão daquela pesquisa sobre analfabetismo funcional. Quando falaram sobre as pessoas não saberem identificar se uma URL é verdadeira, senti falta de comentarem sobre como várias empresas prejudicam o entendimento das pessoas sobre isso. Me incomoda bastante empresas não usarem subdomínios do seu domínio principal e sim ficarem criando sempre novos domínios. Já vi casos como xpto.com.br, aí tem o descubra xpto.com.br, depois tem o news xpto.com.br, todos os endereços legítimos, mas por que não simplificar para ajudar o usuário, por que não usar algo como descubra xpto.com.br ou xpto.com.br/descubra. Antes de deixar mais claro, economizam em registro de domínios e certificados e ainda deixa brecha para o atacante registrar domínios similares como validar xpto.com/br. Né? E aí, Vinícius? Cara, assim, ó, eu vou fazer um pouco de jabá aqui, tá, também, tá, Michael? Que é o seguinte, a Brown Pipe tem um serviço de phishing, tá? E uma das coisas que a gente já observou fazendo justamente esse tipo de... E a gente fica embasbacado, assim, com as coisas que aparecem, tá? Porque ele dá um exemplo genérico aqui, claro, não é nome nenhuma... Talvez exista uma XPTO, não sei se tem uma XPTO como é. Dá uma olhada, tem? Alguém registrou o domínio? Tá. Mas tem vários domínios estranhos, cara, ou subdomínios estranhos de grandes players, cara, como por exemplo o Microsoft. Quando tu entra na parte de compartilhamento de arquivos e tu vai compartilhar acesso a algum tipo de repositório de dados ou mesmo um documento, SharePoint, etc. Cara, são uns links que, na boa, se o usuário tiver um pouco de consciência, ele olha aquilo ali e não aceita. Não clica no link. E são autênticos, entende? São links de fato da própria Microsoft. Então, isso que o Michael coloca, eu entendo sim como um baita de um problema. Tá? É muito fácil enganar os usuários que estão acostumados a usar esse tipo de link. E a gente sente isso no nosso próprio serviço de phishing. Porque quando tu vai fazer um serviço de phishing, Guilherme, em geral, e agora vem a parte do jabá, tá, Michael? Mas tem a ver com a tua pergunta. A gente vê muita gente fazendo serviço de phishing, que é o seguinte, monta uns 3, 4 e-mails diferentes, com aquelas promoções furadas, ou ajuste aqui o seu imposto de renda, ou Black Friday, né? Depende da época, então pega uma coisa, pega qual é o phishing da época, né? Pô, caramba, esqueci agora o termo. Mas enfim, o phishing do momento. Tá certo. Black Friday, etc. Que é essa zonalidade que a gente busca fazer esses ataques. Então, e monta esses e-mails genéricos, dispara para todo mundo e vê quem cai, tá? Esse tipo de phishing, como minha esposa mesmo falava esses dias, isso não serve para nada, ela me falou assim, e ela não é de TI, né? Ela é da área do direito. Eu assim, não serve para nada, porque isso a gente recebe já todo dia. Uhum. Então, tipo, a gente recebe todo dia isso, tá? Então, o usuário minimamente atento, ele já nem dá bola para esses. Então, o que a gente faz nos nossos phishings? A gente cria coisas personalizadas e ataca grupos de usuários separados. A gente faz ataques, às vezes, para uma pessoa, às vezes, para grupos diferentes, né, diferentes grupos de pessoas dentro da empresa, para evitar aquele alerta que avisa todo mundo e daqui a pouco ninguém mais cai. E, cara, justamente isso que o Michael coloca é uma das coisas que a gente explora. Então, conforme a cultura daquela empresa, conforme o pessoal utiliza essas ferramentas, que fica utilizando esses domínios, subdomínios esdrúxulos, ou uns links assim, quase que indecifráveis, a gente, usando isso, a gente consegue passar muito phishing. Justamente porque. Então, sim, o Michael tá assim, coberto de. Tá sufocado de tanta razão que ele tem, que isso aqui é meio que um desserviço que as empresas acabam fazendo. Ela treina o usuário para aceitar um monte de coisas esdrúxula, e a hora que apareceu a hora que ele deu um exemplo ali, como é que é o validar xpto.com, uhum, e o cara larga um .com/br e tal, o cara se atira, cara. Eu fiz uma pesquisa rápida por um banco, uma instituição, é um banco bem conhecido, grande, gigante no Brasil aqui, e ele tem uma dessas ocorrendo, não vou falar o nome, claro, aqui, né? Tá, não fala. Mas assim, o primeiro que eu pesquisei aqui, porque eu me lembrava que eu tinha visto, e aí tem um evento que eles vão fazer, aí tem o domínio do evento, aí tem o domínio da empresa, né? Enfim. Cara, é furada, não dá pra fazer isso. Enfim. Mas isso aí, isso só mostra como a nossa audiência é qualificada e obrigado, Michael, né? Por estar conosco aqui há bastante tempo e colaborar. E também quem gosta do podcast, manda mensagem pra gente. A gente gosta de ler. Inclusive lá no evento, Vinícius, agora me lembrei, foi minha colega de mestrado, né? A gente estudou, na verdade, eu acho que eu tava fazendo doutorado, ela é mestrado, não lembro. Mas enfim, fomos colegas, né? Durante esse período. E ela falou, bah, Guilherme, que bom te encontrar, eu queria te dizer que eu escuto todos os episódios de vocês e tal. Então, eu fiquei bastante feliz também de encontrar ouvintes também do podcast. Bom, mas o Vinícius tem uma outra mensagem aqui. Um protesto. Tá certo, indignação. Que é sobre a questão de VPNs, né, Vinícius? E alguns podcasts aí que ficam publicando, né, anúncios. Não, cara, assim, ó, na verdade. Não pelo anúncio em si, você tá dizendo, né? Acho que. Acho que é pelo anúncio. Não, é que é o seguinte: eu acompanho vários podcasts que eu gosto muito. Eu não, obviamente, eu não vou perder meu tempo ouvindo podcast que eu não gosto, né? Claro. Então, eu vou ouvir podcast que eu curto, que eu gosto. Então, entre os podcasts que eu gosto. Volta e meia, cara, tem propaganda de VPN. O que em si não tem nenhum grande problema, saca? Não tem galho fazer propaganda de VPN. O que me preocupa é a propaganda que a VPN, que a empresa de VPN manda pra ser lida no podcast. Eu não vou fazer, a gente não vai fazer, eu não quis. O Guilherme até falou assim, Vinícius, quem sabe a gente faz um episódio sobre VPN. Cara, a gente já fez. Acho que a gente não tem já? No passado. Não nos, né? A gente já fez algum sobre VPN. Quem sabe, tem, né? Fale aí, né? Coloque aí nos comentários do YouTube se você quiser um episódio sobre VPN para uso pessoal. Mas o que eu não tô curtindo muito é que o texto da propaganda dessas empresas de VPN acabam falando coisas como, por exemplo, proteja a sua identidade. E, né, não deixe que o Facebook, que os governos, etc., peguem seus dados. E nesse sentido que eu queria deixar uma explicação aqui no nosso podcast com relação a isso, Guilherme. Quando você usa um software de VPN, tá? E eu já testei vários, tá, gente? Eu já usei o Proton VPN, eu não vou dizer qual desse estou usando hoje, tá? Mas eu já usei o Proton VPN, eu já usei o Nord VPN, eu já usei o Surfshark, Kaspersky. Tá. Não, Kaspersky eu não usei VPN. Já usei o antivírus deles, mas não usei VPN. Mas eles dão, né? Sabe que eles dão VPN. Mas tem a VPN lá. É, tem a VPN. Mas então, assim, tem o que eu lembro de já ter usado, com certeza absoluta, foram esses três. Devo ter usado algum outro. E o fato é o seguinte, ó. VPN é extremamente útil quando tu tá dentro de uma rede que tu não pode confiar. Então, tu tá num aeroporto, tá num café, tá num restaurante, tá no Airbnb. Num lugar. Airbnb. É, gente. Cuidado com Airbnb. Então, assim, que tu tem uma infraestrutura de rede lá que tu não controla. Você tem um roteador que é de alguém, tem um Wi-Fi que é de alguém, tem internet que é de alguém. E quando tu conecta teu dispositivo ali, se tu não usar VPN, tu vai usar o DNS daquela rede, ou seja, a questão de nome para pegar os nomes, o site que tu acessa, para onde tu vai ir, depende do roteador que tu tá acessando. Então tem uma série de questões ali que tu vai estar usando a infraestrutura definida por uma pessoa, não por uma empresa, por pessoas que tu não sabe como é que elas gerenciam aquilo ali, não sabe se aquilo lá tá na mão de alguém responsável ou de alguém irresponsável, de alguém com outros interesses. Então é muito interessante tu usar a VPN em ambientes que tu tá, que não são o teu ambiente de trabalho, não é o teu ambiente residencial, se tu tem algum controle sobre ele, né? Óbvio, não vai sair dando Wi-Fi pra todo mundo, esse tipo de coisa. Mas enfim, a VPN é extremamente interessante nesses casos. Mas pra te proteger de um atacante na rede local, tá? É uma proteção extra, para além dos mecanismos, por exemplo, de HTTPS, né, no navegador, que funcionam, mas tem alguns ataques que podem ser feitos, mas funciona, tá? Então, é útil utilizar? Sim, tá? É muito útil utilizar esse negócio em redes que tu não confia, principalmente. Essas VPNs, elas vão esconder a tua identidade? Não. Por que que não? Tu vai aparecer na internet como se estivesse saindo de um outro lugar. Então, dessas VPNs, todas elas, ProtoVPN, NordVPN, Surfshark, etc., tu pode escolher o país pelo qual tu quer sair. Então, sim, o teu endereço IP não vai aparecer. Só que se tu acha que teu rastreamento, o rastreamento de quem tu é, dos teus dados, etc., tá só no teu endereço IP, tu estás redondamente enganado. Teu navegador é a maior fonte que tem, né, de informação sobre ti. E se tu estiver usando o celular, pior ainda. Tá? Porque tem trocentas ferramentas ali que compartilham, por exemplo, IDs de dispositivo. Quase tudo que é ferramenta que tu vai botar no celular vai estar usando o SDK do Facebook. E o Facebook sabe quem tu é. Logado ou não, ele sabe quem tu é. Então, tem que haver um cuidado bastante grande, que a VPN vai fazer tu sair com outro IP. Agora, a tua identidade, se tu tá acessando isso a partir do teu celular, a partir do teu computador, ela não vai ser escondida. Tu até pode acessar o Netflix pra ver, de repente, uma série que tem lá nos Estados Unidos e não tem no Brasil. Daí tu conecta na VPN, sai como se estivesse lá. E aí eles acham que tu tá no Brasil, nos Estados Unidos, e aparece pra ti, né, lá no menu, né, no cardápio de filmes a assistir, outras coisas. Ou acham que tu estás nos Estados Unidos e te deportam depois. Te deportam depois disso, tá. Mas te prendem, o ICE no Brasil te prende. Mas assim, então você tem que entender que você não tá escondendo a sua identidade. Você não tá evitando que algum governo pegue os teus dados. Ah, então, você está se protegendo da rede local que você está, em essência, assim, garantido é isso. Você está se protegendo da rede local que você está. Tá? Não, e não que eventualmente você não tenha, assim, pessoas que se utilizam de VPNs ou de outros tipos de acessos para cometer crimes. Mas aí os caras sabem o que estão fazendo, né? Porque se você... Claro, A partir do momento que você entra numa VPN e acessa o teu e-mail, e acessa o teu WhatsApp, e acessa o teu Instagram, e o teu Facebook... Sabe quem tu é, acabou. Tanto que tu tens distribuições como o Tails, agora eu esqueci o nome dele. Uhum. É o Tails, tá? É uma distribuição Linux... que é justamente pra te botar no pendrive, botar uma máquina, olha só, é pra te botar uma máquina, tá? Zerada. E aí tu conecta numa VPN e aí tu usa ela. Então, agora, se tu abrir uma máquina com o Tails, abrir o navegador e te logar na tua conta. É. Acabou, né? Meu amigo? Então, o meu disclaimer é esse, Guilherme. Acho que tem uma certa desinformaçãozinha ali, né, no papel da VPN. Tem um exagero. Tem um exagero aí que é relevante, principalmente, Guilherme, se tem alguém escutando e de repente... Claro, é que a gente presume também que as pessoas são... Tu pega um jornalista e tal, num ambiente claro, não é legal. Claro. Essa pessoa normalmente tem acesso a informações mais... qualificadas. É, com assim, mais fidedignas, digamos assim, uhum, com relação à proteção dele, né? Acaba tendo até algum suporte maior para o pessoal da imprensa e tal. Mas, de repente, cara, de repente alguém ouve e acha que vai... Entende? Que tá protegido, que tá... Ah, não, eu uso VPN, claro, então ninguém sabe quem eu sou, navego, ninguém sabe... Cara, não vai nessa, tá? Não vai nessa. Usa VPN, é bom. E cuidado, a gente falava antes, né, Guilherme? Tu até comentou. É, acho que eu queria dizer. Então fala. Não, fala, pode falar. Tá, não, é que sim, cuidado com a VPN que você vai pegar, tá? É. Essas três que eu citei, a ProtonVPN é a que eu mais gosto, é a mais cara, tá? E aqui funciona muito bem. Surfshark, tudo que é serviço que eu vou usar, que eu tentei usar via Surfshark, tá? Bloqueio. Detect, cara, eles bloqueiam o Surfshark direto, então o Surfshark acaba nem sendo muito útil. E NordVPN funciona bem. Funciona bem. Sabe que talvez a gente tenha falado na VPN num episódio lá de 2019, que é um dos episódios que eu mais gosto do Segurança Legal, que é o Segurança da Informação para Viagens. É o 215. Eu até passei para um amigo meu, ele foi viajar, foi para a Alemanha esses dias, disse, cara, dá uma escutadinha aqui, né? Acho que tem umas dicas boas ali. E pelo que eu me lembro, eu não ouvi mais recentemente, né? Engraçado, 6 anos já, né, cara? Mas ainda tá válido, tá? Ainda não envelheceu mal. E ali a gente fala sobre VPN, eu acho fundamental, assim, para uma viagem, por exemplo, você ter uma VPN, né, boa. Mas sim, eu também estava viajando com um amigo há um tempo atrás e ele precisou acessar alguns serviços aqui do judiciário brasileiro e o nosso TJ aqui bloqueava a VPN, então ele não conseguia trabalhar, né. Mas enfim, Vinícius, vamos adiante. Eu tenho uma primeira notícia aqui, até vou ler ela um pouco mais rapidinho, vou comentar um pouco mais rapidinho, né? É uma coisa aqui que mistura vários elementos, vários temas aqui, né? A gente teve recentemente o conclave do Leão XIV, o novo Papa, né? Foi um ano depois, eu acho, ali depois de sair o filme. Eu não sei se tu viu o filme Conclave, Vinícius. Cara, você sabe por que eu não vi o filme? Por quê? Porque virou modinha. Ninguém parava de falar essa porca desse filme. Por causa, é que teve conclave, aí virou uma febre. Só se falava na droga do filme. Aí assim, cara, eu vou assistir outra coisa. Eu vou assistir o filme. Eu vou assistir. Não, mas é bom, mas cara. Mas agora é que bom. A poeira baixou. Eles não já disseram que é bom. Já me virou disseram que é bom. Modinha, tu tem razão, mas o filme virou é tribom. Modinha. Virou modinha. O filme é tribom. O filme é bom mesmo, tem boas atuações, tem. Né? Mas enfim, E aí a escolha do nome do Papa, eu vou já explicar o porquê que isso tá aqui e tal, acho que porquê que eu acredito que isso tem uma certa relevância pro mundo da IA. O Papa Luís XIV, Luís XIV, não, Leão XIV, né? Ele escolhe o nome, seguindo a linha do Papa Leão XIII, que foi um Papa responsável por um documento super importante pro direito mundial como um todo, mas pro direito brasileiro, sem dúvida, que foi a encíclica Rerum Novarum, lá de 1891. E essa encíclica, ela traz uma série de, né, de questões que acabaram... que vinham numa tentativa de resposta à Revolução Industrial e ao abuso, né, que se tinha nos trabalhadores daquela época. Não, né, pessoas trabalhando horas, né, muitas horas por dia, recebendo salários indignos, crianças trabalhando em minas. Até tem o livro Germinal... do Emile Zola, que fala bem sobre essa dinâmica. Ele foi morar com os caras lá, inclusive, para escrever o livro. Então, ele traz uma resposta a isso. E, entre outras coisas, essa encíclica fala sobre a dignidade do trabalhador, sobre o pagamento de salário justo, né? E esse documento, ele influenciou tanto a criação das próprias regras de direito do trabalho, né, que vigem até hoje, alguns daqueles princípios presentes até hoje no nosso ordenamento, e também a própria ideia de direitos sociais presentes na nossa Constituição. Então, além de influenciar não somente a nossa, mas outras legislações trabalhistas, esse documento serviu de base ética para a construção de políticas de proteção ao trabalhador, né? E a própria CLT incorporou alguns dos direitos que foram baseados nessas ideias éticas ali: limitação de jornada de trabalho, liberdade sindical, irredutibilidade salarial, repouso remunerado, proteção do trabalho infantil, foram coisas que se basearam nisso, né? Ele fala também, era uma resposta à figura do que se chamava dos superexplorados, né? Bom, por que que isso é importante? Notem que aqui a gente está falando numa perspectiva de um Estado laico, né? E de um podcast laico também, né, Vinícius? Mas é, eu acredito que isso é importante porque não somente esse documento, mas como uma recente manifestação agora, de 2025, claro, do novo Papa, é, no sentido de colocar e de trazer manifestações sobre os perigos da IA. Porque aquela encíclica, ela trouxe e consolidou uma série de valores éticos que foram utilizados pelos ordenamentos jurídicos para promover a proteção das pessoas e para promover algo que é muito importante, que é não somente esse documento, mas também esse documento serve para construir a ideia do que a gente tem de dignidade da pessoa humana, que vai se espraiar por todos os ordenamentos, o nosso ordenamento. Então a gente está sempre falando, até se fala hoje sobre superexploração da dignidade humana, quando não sabe o que dizer, tu diz, ah, isso aí é dignidade humana. Não, tem critérios para tu avaliar a dignidade humana, mas assim, ó, é um dos fundamentos, né, do nosso ordenamento jurídico. E ele trouxe isso, ele trouxe essa preocupação, Vinícius, né, de como a IA poderia também servir como um novo tipo de problema, né? Claro, tem as suas soluções, os seus benefícios, a gente não descuida disso, né? Mas também de se colocar como uma voz para a discussão dos aspectos éticos da IA, né? A gente até conversava antes aqui, eu e Vinícius, sobre esse tema. É um tema delicado, né? Você não é católico e tal, fica pensando, ah, mas porque eu não tenho nada a ver, não sou católico. Sim, tudo bem, eu repito, nosso podcast é laico, mas eu acredito que tem uma importância de ser uma personagem importante para dar voz a essa preocupação ética e sobre como a gente tem que valorizar a proteção das pessoas nos ambientes de IA e evitar algo que é muito comum nos ambientes tecnológicos, que é a desumanização, né? É você, de repente, transformar, né? Um problema que acontece também com a própria proteção de dados, né? Você transforma as pessoas em números, em códigos, né? Em identificadores, né? Mas por trás daquilo tudo, tu tem pessoas. Por trás das pessoas, né? Por trás da IA tem pessoas usando. Os dados pessoais são usados para treinar. Você tem impactos no mercado de trabalho importantes e tal. Então, eu quis trazer isso aqui porque eu acho que é uma personagem importante para dar voz para algo que eu acredito que não está recebendo a devida importância no mundo, as discussões, os impactos éticos e tudo mais, Vinícius. É, eu quando, né, a gente estava conversando antes também sobre isso, né? Eu vejo que é importante, né? Quem tiver algum tipo de influência, né? Algum tipo de poder de influência, né, de capacidade de influenciar as decisões, se colocar, né, ou seja, sobre esse tema. Infelizmente, o que eu vejo, assim, a primeira esfera de influências são os próprios católicos, né, por uma razão muito óbvia, né, ele é a autoridade máxima, né, dentro da Igreja Católica, né. Então, e isso diz respeito, claro, a um Estado, né, que existe de fato. É o menor do mundo, eu acho, né? É, mas assim... O Vaticano é o menor Estado do mundo. Exato, mas é um Estado, né, tem a sua história. É um Estado, tal, claro. É, mas ele está vinculado mais especificamente a pessoas que professam uma determinada religião, embora ele tenha um poder político, hoje já bem limitado do que já teve, mas nem por isso aquilo que ele coloca deixa de ser verdade. Essa necessidade, essa preocupação. O que eu lamento muito é que eu vejo pouca chance da gente reverter essas coisas. Até a gente chegou, eu comentei sobre a professora Carla Tchepo, né, que ela comentou comigo, brinquei, só, eu acho que no podcast comigo, não. Acho que não. Tá, eu tive num evento da Rede Sinodal, eu fiz uma exposição lá sobre IA, e ela fez uma exposição também logo na sequência. E depois a gente conversou um pouco e até eu tô vendo se eu consigo trazer ela aqui no podcast. Não sei se a gente vai conseguir, tá? Porque ela tem o canal dela, tem as atividades dela também nas redes sociais. Vamos ver como é que vai ser. Mas a gente já encaminhou o convite por meio dela ter uma assessora e tal, etc. Vamos ver se rola. Mas ela tem uma visão muito interessante e que eu disse pra ela assim, bai, tu me deu até uma certa esperança, sabe? Da questão da IA se regular e as coisas se normalizarem, né? Mas o que eu vejo, e comentei antes contigo, né? Primeiro que essas big techs responsáveis pelo desenvolvimento de IA, Claro, o OpenAI talvez aí tá correndo por fora e tá meio paralelo a essas empresas que antes tinham. Claro, tem a Meta fazendo a rede social dela, tem a rede social, a IA dela, e tem as suas redes sociais tradicionais, né? Facebook, Instagram. A gente tem a própria... o X, que tem o Grok. Então, uma rede social grande e tem o Grok. Essas empresas... tem um poder econômico bastante grande e, na verdade, não só econômico, elas têm um poder mesmo de influência bastante grande que se deve às pessoas se vinculando, ou seja, utilizando essas plataformas, né, para viver. E aí tem aqueles impactos que a gente já discutiu largamente aqui no podcast sobre a questão da até que ponto, né, tu vive a tua vida ali dentro dessas redes, o que tu tá entregando para elas, a questão da tua privacidade, a questão das crianças e a internet, né, que a gente já vem discutindo há um tempão, e isso acaba minando, de certa forma, não valores eminentemente religiosos, mas valores, assim, com relação a... Humanos, né? Humanos, assim, de fato. E acaba virando, sim, número, acaba virando quantas views, quantos likes, acaba virando... É isso, entende? E essas empresas, elas estão conseguindo impor uma agenda aos governos. A gente tá vendo o que está acontecendo agora com o Trump e o Musk, né? Se não fosse o X... E aqui também, né, Vinícius? E aqui também, mas assim... Também. Mas tá legal de ver a briga do Musk e do Trump agora. Porque se não fosse o X, o Musk tava lascado. Porque o resto, ele depende de dinheiro do governo. Quem tem as fichas, digamos assim, é o Trump, entende? Só que ao mesmo tempo, esse cara tem o X. Uma rede de influência bastante grande. E aí, a gente tem o Papa se manifestando sobre IA. Só que nós temos tantas vozes no meio científico, né, e relevantes na IA, né, no campo específico da ciência da computação, vinculado à inteligência artificial, chamando atenção para esses perigos, chamando atenção para os problemas, né, para a questão não só da desumanização, mas no que pode vir a acontecer ainda em consequência, ou seja, já adiante dessa desumanização. Isso, na verdade, nesse momento, está pouco importando, né? Porque teve aquela cartinha do Apocalipse, né? Logo, ali do 22, 23, em que o pessoal se juntou e fez uma carta. Até o Musk assinou na época a carta, né? Apareceu no Jornal Nacional e tal, para suspender por seis meses a pesquisa em IA, porque a gente podia estar caminhando para o fim da humanidade. Assim, era uma coisa assim, a carta do Apocalipse. E aquilo veio, virou notícia, e assim como veio, foi. Ou seja, sem né, meio descontextualizado, assim, para as pessoas, de maneira geral, né, meio perdido. E o que sobrou, o que sobrou no final das contas, é praticamente uma guerra armamentista. Ou seja, ninguém está preocupado com a segurança da IA. Não vão dizer ninguém, tá? Tu tem algumas empresas que surgem, o Elia lá saiu da OpenAI preocupado com isso. Tem um outro pesquisador, esqueci o nome dele agora, tá? Mas tem outro pesquisador que também está montando uma empresa para segurança IA. Mas no final das contas, O que realmente se quer é desenvolver o AGI, ou seja, a inteligência artificial geral, o mais rápido possível, porque quem atingir isso primeiro vai ter um poder muito grande em tudo que é aspecto da sociedade, né? Então, assim, político, econômico, né, nas questões, nos relacionamentos com outros países e por aí vai, tá? Tanto é que... Eu vou encaixar minha notícia aqui, pode ser, Guilherme? Não, eu tinha terminado, eu só queria dar uma mensagenzinha final aqui, Vinícius. Tá, não, é que vai juntar com o que tu tá dizendo, mas beleza, pode largar. Tá, não só pra dizer que pra alinhavar pra, e pra tirar qualquer dúvida sobre o porquê de se estar aqui, né? Não me interessa aqui... Tô agora falando eu, Guilherme, né? Não me interessa aqui o papel... do Papa, como assim para ele vai trazer dogmas cristãos para a regulação da... Não. Assim como aconteceu lá na outra encíclica, né, que conclamava os estados a intervir na proteção dos trabalhadores, entes vulneráveis, né, e a criação desses direitos, do próprio direito do trabalhador, eu acho que junto com esses pesquisadores todos que você comentou, Vinícius, a voz do Papa, ela pode dar mais atenção também para esses caras. Eu não acho que é o Papa que vai, né, dizer como deve regular a IA, mas assim, dizer que deve regular e dizer que trazer valores éticos e humanos para dentro desse ambiente todo, né, eu acho que é mais uma voz pro uhum. lado de uma pauta que não está sendo, né, não tá sendo tão, tão vista por, claro, interesses comerciais e tudo mais. E aí tem uma coisa que é engraçado, assim, né? Porque ele fala isso, o Papa fala isso, logo depois, não sei se te lembra, que o Trump publicou uma imagem em A em que ele estava vestido de Papa, né? Sim, sim. Causou uma comoção e tal, pô, né? Mas então, a ideia é essa, assim, não é trazer valores religiosos para dentro da discussão, mas sim, na verdade, tem uma certa convergência, né? Porque a proteção do ser humano, a proteção, do, né? A valorização da pessoa e a colocação da dignidade da pessoa humana no centro disso, que é, lá na IA a gente tem um princípio para isso, que é o princípio da centralidade da pessoa humana, né? Me parece que ele pode ser uma voz ativa nesse sentido. Enfim, encerro isso. Assim, enfim, acho que a discussão... Acho que tem que haver discussão, sabe? Com relação ao uso, os impactos, tem que haver discussão. E não pode ser uma discussão, mesmo no lado científico, no sentido... Não pode ser uma coisa assim... Não, a IA é o próprio... É a próxima, que é a próxima geração de seres que vai substituir, sabe? Uhum. O ser humano na evolução. Também não me serve, sabe? Também não me serve. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que discutir isso e... Só que é só para dar um exemplo de ações que vão na contramão disso que a gente está falando, dessa necessidade de discussão, de investigação e tal. Eu vou ter que citar a One Big Beautiful Bill. Pois é. Eu fico pensando como é que ele cria esses nomes para essas leis. Eu não lembro de ter visto isso. Cara, eu vi um podcast que ele diz assim. É normal eu isso? Que, eu acho que ele. Eu vi um podcast, parece que ele falou. O Trump teria falado: ah, isso aqui é. That is a one big beautiful bill. We should call it, right? Just like that. Isso aí, e eles. Cara, eles chamaram. Uh-huh. Alguém disse: é isso aí, boa ideia. E falou. Eu ouvi uma coisa no podcast, mas eu disse assim. Sim. Porque não diz mas, o que, enfim, que é, né? O nome, cara, não é tudo. É um monte, é um monte de coisa. Inclusive coisas lá que irritou o Musk, que é a parte de carro elétrico, que atinge, né, tinha uns benefícios para carro elétrico, umas isenções, e parece que o Trump tirou isso, e o Musk ficou doido, e aquela coisa toda que a gente tá vendo nas notícias aí. Mas, no que diz respeito à inteligência artificial, tem algo muito interessante lá. Lá na seção 43201C, tá? Lá você vai encontrar... Deixa eu ver aqui, peraí. Cara, são 1116 páginas, a One Beautiful Bill, tá? E uma das coisas que tem lá é uma moratória de não um, nem dois, nem três, mas 10 anos, tá? De 10 anos... sobre a aplicação estadual de qualquer lei, abre aspas, de qualquer lei estatal, ou, né, regulamentação que regule modelos de inteligência artificial. Sistemas de inteligência artificial ou sistemas de decisão automatizada. Sabe que isso passou meio despercebido, Vinícius? Eu não li nada sobre isso nos últimos dias. Cara, eu tava acompanhando um podcast gringo e os caras comentaram lá no podcast. Uhum. Ah, porque eu também tava achando que essa One Big Beautiful Bill fosse alguma coisa assim. Qualquer coisa. Questão de tarifas e não sei o quê, né, sabe? Aquelas loucuras que eles estão fazendo lá de desmanchar as instituições que eles têm lá de saúde, disso, daquilo. Uhum. Né? Achei que fosse essencialmente esse tipo de coisa. Mas daí quando o cara falou isso, mas será, cara? Eu fui atrás pra ver de fato. E era mesmo. Tá? De fato. Então é uma moratória. A ideia do Trump é evitar que qualquer estado, né, norte-americano, claro, né, possa fazer qualquer lei ou regulamentação sobre modelos de IA, sistemas que usam IA ou sistemas de decisão automatizada, que não necessariamente envolve IA. Claro. Ok? E aí, e um pouco antes do Trump entrar... tinha umas bills, tá? Uns projetos de lei na Califórnia, que inclusive a gente comentou no podcast, já faz um tempão isso, que eles tinham dois tipos de regulamento que eles estavam fazendo. Tá? Um que regulava o treinamento de modelo de IA, então quais informações poderiam ser utilizadas, etc. Estavam tentando regular o treinamento dos modelos. E outra bill que falava sobre a aplicação dos modelos treinados. Então eram duas implementações, um para na construção do modelo e outra na aplicação do modelo. Tá? E essas duas bills se foram. Elas morreram, tá? Elas não passaram, derrubaram essas bills aí, elas não seguiram adiante. Isso no estado da Califórnia. E depois, quando o Trump assumiu, aí se foi. Tá, esse foi mesmo. Então, e agora ele tá tentando, via essa One Big Bill, One Big Beautiful, é, que tem, não pode esquecer do Beautiful. Uh-huh. Ele tá tentando impedir que os estados possam impor qualquer tipo de restrição no treinamento desses modelos, na aplicação desses modelos e na automação de processos. Tá. Mas aí tu... Justo numa pegada de, galera, vamos desenvolver o que tiver pra desenvolver, vamos fazer o mais rápido possível, dane-se. Depois, qualquer aquela regulação. História do. É, vamos fazer que nem o Zuck, né? O Zuck, nosso amigo Zuck, né? Dizia, né? Move fast, break things, fix later. Né? Então, uhum. Assim, se mover rápido, quebrar coisas, estragar coisas, e depois a gente conserta. Então, é nessa vibe, né? De vamos fazer. E tu imagina atingir a AI, dane-se. E tu imagina como é que isso poderia funcionar, né? Numa perspectiva de que, cara, a gente tá utilizando essencialmente ferramentas americanas, né? De IA, as mais importantes, talvez, né? Sejam ferramentas comerciais americanas. Agora tu pensa, e aí o mundo inteiro utilizando essas ferramentas, né? Pensa como é que vai se dar e como é que vão se conversar as questões de conformidade, por exemplo, com a União Europeia, né? É porque a União Europeia não vai simplesmente, ó, tá, a gente tem as nossas regras aqui super, né, discutidas e claro, tem pessoas que contestam algumas das questões, enfim, mas é inegável que elas foram super discutidas e que tentam promover um Estado, assim, claro que nem sempre União Europeia e Estados Unidos conversam, né, com proteção de dados e assim, o nosso modelo é mais parecido com o modelo europeu, por exemplo, mas é inegável que o modelo europeu é um paradigma, assim, pro mundo inteiro, né, porque é a Europa e tal. Tá, e como é que vai se dar, né, a Europa vai, não, tá, tudo bem, a gente tem todas as nossas regras aqui, mas beleza, vamos utilizar as ferramentas de vocês que não tem nenhum controle, nenhuma... Exato, acho que não cara. Vai funcionar, né. Cara, não sei como é que vai ser, porque chega num ponto que tu tá usando IA sem se dar conta que tá usando IA, entende? A coisa é muito além de usar um chat. Né? Claro, como a gente comentava antes, claro, é muito além de usar um chat. E acho que uma capa hipotética pra encerrar essa parte, tu pode falar, pra encerrar a minha participação nessa parte. Uma capa hipotética do podcast, Guilherme, se a gente conseguisse fazer, tá? Seria uma cena assim da praça de Roma, assim. Uhum. Né? Com o Papa Leão aparecendo, né? Lá no Abemos Papa, um lado da vida e tal. E embaixo aplaudindo, assim, bem, bem felizes, o Jeff Bezos, o Pichai, o Musk. Esses caras lá. Porque tu entende? Esses caras estavam lá na posse do Trump, cara. Estavam, né? É verdade, claro. A ironia seria botar esses caras batendo palma e felizes da vida, assim, lá atrás. Pode ser até atrás do Papa lá na sacadinha. Ah, tá muito difícil esse prompt aí, cara. Depois tu cara, passa aí, eu não sei, tenta fazer. Não, mas assim, ó, botar eles todos ali, que estavam lá no Trump, atrás do Papa. Porque, cara, a agenda deles é essa aqui. E eu não tô falando que são maus isso aqui. O Musk é maluco. Mas assim... A agenda deles é conseguir desenvolver esse negócio e cara, o mais rápido possível conseguir avançar. A Anthropic parece ser mais responsável, tá? Assim, do que a gente vê os comentários, do pessoal falando. A Anthropic, ela goza de uma certa... vamos dizer assim, de uma certa confiança nesse sentido. Se ela vai ser quebrada amanhã, eu não sei. Claro. Né? Mas ela goza disso. OpenAI já tem até um livro aí denunciando né, qual é a filosofia da OpenAI e a quebra de, né, o Elia lá caiu fora justamente porque ele viu que os caras não estavam muito interessados em segurança. Mas assim, não esquece que o Sam Altman é outro, né? Que tava lá também se ajoelhando com o Trump. Enfim, cara. Tu sabe que eu te mandei uma notícia agora nessa linha, não tava na pauta também, mas assim, a gente também usa um pouco o podcast, pessoal ouvintes, né, o pessoal que nos escuta aqui, pra eu e Vinícius conversar também, nem sempre a gente consegue conversar, né, sobre as coisas que a gente quer falar, enfim. Mas o café é pra isso, né? É pra isso também. E aí a ProPublica, mas assim, eu só vi a abertura aqui, o headline aqui, que o pessoal da ProPublica conseguiu achar os prompts que o Doge, né, aquilo lá. Departamento de deficiência governamental. É, que o Musk comandou por um tempo. Que eles usaram alguns prompts para relacionados a corte de benefícios de veteranos e sobre como eles estariam fazendo isso e, obviamente, usando da maneira errada, né? A coisa estava sendo utilizada aí de uma maneira. Eles não sabiam usar IA. É, porque, mas aí é aquela, mas aí veja como todas essas coisas estão relacionadas, né? Você colocar, você trazer dignidade humana para dentro de ambientes de IA e você colocar o ser humano no centro, né? A centralidade da pessoa humana como princípio de IA já reconhecido, esse é o ponto, é que você não usa prompts de IA para cortar benefícios de veteranos, entendeu? Porque você... Porque submeter as pessoas a esse tipo de controle algorítmico é um negócio inaceitável, sabe, cara? Tu percebe que isso aqui é um excesso, cara, de agenciamento? Esse é um excesso de agência, perfeito. Porque mesmo que o IA não faça automaticamente o corte, os caras estão pegando o que a IA diz, aí vem um ser humano lá e faz, pronto. O ser humano tem a interface ali pra IA fazer o que ela quer, entende? Cara, pelo amor de Deus, tô lendo aqui, é ridículo isso aqui. Eu não li, eu só me lembrei disso, mas me lembrei que trouxe aqui pra tu ver. Aquela velha história. Falhas técnicas graves, tá? O modelo de IA alucinava valores de contratos, decidindo que cerca de 1.100 acordos valiam 34 milhões, quando às vezes valiam milhares, não milhões, 34 mil, não 34 milhões. A IA analisava apenas os 10 mil caracteres iniciais de cada documento. Bah. Aproximadamente 2.500 palavras. Isso aqui é um problema do tamanho de contexto da IA. Claro, claro. Apesar dos modelos OpenAI suportarem inputs 50 vezes maiores, ó. Os modelos da OpenAI, tá? Suportavam inputs 50 vezes maiores. Mas apesar disso, estavam analisando só 2.500 palavras. As primeiras. E o sistema usava modelos mais antigos e de propósito geral, inadequados para a tarefa. Claro, porque daí tu treina, né? Se tu quer utilizar a IA para fazer isso, porque o problema é que eles queriam cortar custos, né? Num tempo mínimo. E aí, óbvio que se você coloca IA de maneira não supervisionada, não, né? Mas assim, eu até considero que você possa, claro, usar uma IA para cortar custos de um órgão público, mas aí isso precisa ser muito muito bem treinado, muito bem supervisionado. Mas tu não vai mandar a IA cortar o custo. Hoje, no estágio que a gente tá e que a gente usa IA, a gente usa... Vou botar no show notes essa aqui também. A gente usa pra trocar uma ideia, me dar uma indicação de não sei o quê, blá, blá, blá. Só que não quer dizer que tu não vai olhar, saca? Que tu não vai verificar. Claro. Eu só não vou verificar se é uma coisa boba, no sentido eu quero saber qual é... Boba não, mas uma coisa mais factual, de fácil verificação. Eu quero saber em que ano que aconteceu tal coisa. Eu vou lá e pergunto, como se fosse perguntar no Google. Sabe, que ano aconteceu tal coisa. Tá, beleza, eu olho ali, ok, o que planta é essa aqui. Eu não vou ficar verificando se a planta realmente é aquela. Eu tiro tu uma gosta boa foto desse planta prompt e... da planta, né? Adoro. Eu usei planta esse final de semana, inclusive. Então, assim, funciona, entende? É uma coisa que se tiver errado, dificilmente eu vou matar a planta. E se tiver uma consequência, vai ser matar a planta, né? Agora, tu pegar uma IA pra gerar qualquer coisa que seja e tu não revisar, cara, qualquer um que sabe o beabá da IA sabe que tu tem que verificar a saída. E aí a gente acaba atribuindo esse esquema de gerar e não verificar, né, ao trapaceiro, tá ligado? Gera pra mim um trabalho de não sei o que aí, o cara nem lê nada e só manda um negócio. Porque, cara, não, talvez dê pra fazer isso daqui uns meses, tá? Talvez dê pra fazer isso. E aí a gente tem discussões éticas ainda pra serem feitas em cima. Mas no estágio que a gente tá, tu tem que verificar as informações que ela gera. Tu tem que bater as coisas, tu tem que ir atrás. Não, tu pode usar como ponto de partida, tu pode usar pra, de repente, discutir mais profundamente alguma coisa que tu já estudou e que tu tem controle da coisa. Ela te ajuda a ter alguns insights, a fazer um brainstorm, que é mais legal fazer entre nós do que com a IA. Então, assim... sabe? Eu prefiro discutir contigo do que ficar discutindo com a IA, saca? Mas claro, a IA também tem o seu papel. Pra algumas coisas muito específicas, assim, é interessante. Cara, eu acho que tá, a gente não pode entrar numa de a IA vai fazer tudo, vai substituir tudo. E tão pouco no a IA não presta, é uma porcaria. Porque ela presta. Ela faz porcaria? Faz porcaria. Mas ela presta. E se tu souber conduzir ela direitinho, ela vai prestar muito. Olha aí a Marisa Maior. Se você não sabe do que eu tô falando, procure a Marisa Maior no YouTube e dê uma olhada no Álvaro. Álvaro? Qual é o sobrenome dele? Borba? Não sei. Acho que é Borba. Acho que é Álvaro. Ele tem um canal Avro no YouTube. Uhum. Ele gravou um vídeo agora, ontem, anteontem, sobre a Marisa Maior, tá? É bem interessante o que ele coloca ali, dá um bom caminho ali pra pensar. Você concordando ou discordando, é interessante. Mas a Marisa Maior é um fenômeno ali da IA na internet. É um tipo de... Sabe que... O Papa tem que ver a Marisa Maior pra ele... pra ele poder chamar atenção no que a gente tá fazendo. Sabe que pelo o... Pelo amor de Deus. É um pouco aquela coisa talvez um novo tipo de tecnocracia, né? É que, sim, decisões fundamentais sobre a vida das pessoas... Esse é um problema, né? Ou seja, quais os tipos de decisões que vão ser tomadas pela IA, desconsiderando o fator humano na equação, né? Essa é a centralidade. A centralidade é você não somente não usar IAs para coisas ruins, né? Ou seja, todo o problema dos deepfakes e dos nudes, né? Eu até vi um pessoal comentando que tinha um tipo um site que armazena modelos para gerar imagens realistas e tal, que aquilo tá aberto na internet e o pessoal falou, isso aqui tá sendo usado para fazer nude em escola. Eu até entrei no site lá, não encontrei nada. Eu não vi nada sobre isso. Tá dando rebu em escola, cara. Não, estão sendo usado. Tá no ar, eu acessei isso, eu não vou dar um endereço e tal aqui. É um novo tipo de... Então, tu tem um novo tipo de tecnocracia. Se tu desrespeita esse fator humano, esse elemento humano, de repente tu tá tirando benefício de pessoas, né, por conta de uma IA falha. Não é você pegar fraude, que se a IA te ajuda a pegar fraude, você tem que, claro, usar a IA pra pegar fraude. O problema é a rapidez. Esse exemplo aqui do Dodge, eu acho que é um exemplo do que não se pode fazer. Claro que lá as regulações acabam definindo o AI Act e define coisas que não se pode usar IA para fazer, né? Vinícius, Acho que o nosso café já deu uma hora. Deu, né? Deu de café. Sim. Deu de café. Chá, deu no de caso. Café. Chá. Não, chá. Um chá. Vai virar um chá se ficar muito longo. Cara, mas assim... Não, a gente nem chegou nem num quinto do último xadrez verbal. E eu gosto de xadrez cinco verbal. 5 horas, né? 5 horas e pouco. 5 horas, o último, 5 horas. Mas teve umas entrevistas ali no meio e tal. Não, cara, material, assim, os caras fazem um negócio fora da casinha, não tem. Não tem. Pode fazer de 10 horas, não tem problema. Eu só aumento a velocidade e era isso. Mas assim, pra te ver, né, cara, a gente tem... A IA é mais uma... É mais uma tecnologia, né? A gente teve a invenção da imprensa, né? Uhum. E tanto livros bons quanto muito porcaria foi divulgada, né? Por meio da impressão de livros, né? Aí vem a internet. Cara, a internet é fantástico. Nossa, foi muito legal. A primeira vez, na época, a gente nem tinha web ainda. Muito bom poder conversar com pessoas usando ICQ, cara, e outras coisas mais. Uhum. Um software de videoconferência arcaico. Videoconferência não, conferência. Uhum. Arcaicos. E poder conversar com pessoas de outras partes do mundo. Assim, nossa, não, que troço fantástico. ICQ não. Tinha o ICQ e tinha outros softwares de conferência arcaicos que a gente usava pra conversar, pra voz mesmo. Funcionavam, cara, funcionavam. E a gente nem tinha web direito. E, cara, isso foi fantástico. Poder comprar na época do real 1 para 1 com o dólar, Fernando Henrique Cardoso, na década de 90 ali. CDs. Comprar livro na internet foi um negócio muito bom. Comprava os livros super barato, né? Era um negócio, assim, fantástico. Mas também, cara, a internet trouxe a pornografia sem limites. Que é um problema, né? Quem quiser assistir, acho que é... como é que é aquele do Sam Adler? Aquele documentário sobre as mulheres que ficavam escravizadas lá pra produzir pornografia. Não. Tem um filme do Sam Adler, que ele aparece no filme, que é um filme sobre... Justamente sobre a questão da pornografia da internet, sexualidade e tudo mais. Foi um filme, cara, sobre homens... Deixa eu ver aqui. Sam Adler, conhecido. Enquanto tu vai procurando aí, eu levantei um efeito num das bibliografias lá que eu consultei para dar essa palestra, que é o viés de automação. Né? Que é um pouco. Viés de automação. Que é um pouco ligado com aquela ideia. Na verdade, Eu não sei se esse autor leu aquele efeito lá, que é o efeito da de você achar que do como é que é? O solucionismo tecnológico, né? Então, o que é o solucionismo tecnológico? Você tem problemas e aí, para eu resolver todos os problemas, basta eu colocar tecnologia neles que eu resolverei todos os problemas do mundo, né? E a gente sabe que tem problemas que não são resolvidos com tecnologia ou pela tecnologia, né? Como é de se esperar em um mundo com tantas possibilidades, né? Para além daquelas possibilidades tecnológicas, né? Físicas, químicas e tudo mais que você vai ter que resolver, né? Enfim, mas o viés da automação é um pouco isso. É partir para uma certa fanatização tecnológica com o uso de IA. Isso já está acontecendo. Ou seja, eu vou usar IA em tudo, porque isso é bom. E nessa corrida, você deixa os riscos para trás. Que é um pouco que tem acontecido e já tem acontecido na história da tecnologia dos últimos 30 anos, né, Vinícius? E da internet, eu quero dizer, né? Das novas tecnologias, mas principalmente da internet, a gente passou por muitos momentos assim que, para eu atingir uma posição de dominância, eu resolvi os riscos depois. A própria Microsoft foi dona de fazer isso, principalmente no âmbito da segurança, né? A questão é que agora novas ideias já existentes no direito, como o princípio da prevenção e o princípio da precaução, acabam fazendo que a gente tenha que ter uma atenção para os riscos. Isso também não está acontecendo. E nota que isso volta lá para a humanização da tecnologia, né? De você colocar a pessoa no centro do uso dessas tecnologias também, né? Então essa ideia do viés de automação, né? Uma fanatização da IA. Cara, achei o filme. É Homens, Mulheres e Filhos. É um filme de 2014. 2014, tá? E eu vou largar o link no show notes ali. Vou largar o link no show notes. É um filme bem interessante que fala justamente sobre... Cara, em 2014, tá? Esse filme já tem 11 anos. E ele fala justamente naquela época de, por exemplo, tem, entre outras coisas, tem um adolescente ali que ele fica consumindo pornografia na internet. E ele chega num ponto que ele não consegue se relacionar com a namorada dele, saca? Porque é tão extrapolada a coisa da internet que o real pra ele não... Então assim, a gente já tem problemas aí que já são discutidos há mais tempo. Então quando eu tô falando na sequência, né? Uhum. A internet então trouxe coisas boas, mas a internet também trouxe vários problemas relacionados. E agora a IA, cara, eu só acho que talvez a coisa seja amplificada, porque agora ela consegue... ela entra num domínio que antes ele era restrito ao ser humano, né? Que era de criação de textos, criação de imagens, criação de vídeos, né? Agora com o Veo 3 da Google, o negócio tá assim, dependendo do que tu tem que olhar com muito cuidado para se dar conta que é um negócio feito com IA. E nós estamos na metade de 2025, tá? Até o final desse ano. Acho que a gente vai ver coisas mais avançadas ainda. Então, enfim, cara, tem muito a ser discutido, né? Nesse sabe sentido que... Oi? Não, tu falou do filme, eu achei que era um outro documentário também da Netflix, que eu procurei rapidinho aqui, é Hot Girls Wanted. Documentário mais... Eu vi, sim. De um empresário que recrutou as gurias, aí tem violência. Sim, sim. É pesado também, né? Vamos lá, vamos embora. É isso aí, cara. É isso aí, vamos embora. Então agradecemos. Quer fazer mais alguma observação? Já tá o filme indicado aí, vamos cuidar, vamos ficar de olho no que tá acontecendo e vamos. Quer falar um poema? Quer recitar um poema? Não. Só manda, se o Papa, por acaso, nos ouvir, que ele mantém o olho aberto. Não, se ele quiser, ele pode nos chamar que a gente vai com. Pode, tranquilamente. Ao Vaticano. É. Bom. Então, beleza. Agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!